Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Desculpa o atraso, mas é sempre uma longa viagem até aqui. Eu queria lembrar primeiro a presença do poeta e filósofo Ângelo Monteiro no Instituto Olavo de Carvalho, em Curitiba, nos dias 10 e 11 de dezembro, às 3 horas da tarde. Para aqueles que estiverem inscritos, mas não puderem ir ou não encontrar lugar, terão depois acesso à gravação. O que eu queria lhes dizer hoje é o seguinte: embora o nosso curso não vise a preparar pessoas para nenhuma espécie de ação política ou social organizada, mas simplesmente para uma ação na esfera da alta cultura, ainda assim nós estamos agindo dentro de um meio social determinado, concreto, que não é naturalmente da nossa escolha, mas é aquele que nós encontramos na realidade e com o qual teremos que lidar. Em vista disso, às vezes eu fico um pouco alarmado com o desconhecimento geral dos fatores que estão em ação nesse meio no presente momento. Desconhecimento esse que se reflete em parte no próprio vocabulário com que as pessoas descrevem a situação. Por exemplo, eu vejo na internet muita gente escrevendo sobre contra a doutrinação marxista nas escolas. A palavra doutrinação é usada com certa frequência, demonstrando que a pessoa que está protestando não sabe exatamente contra o que está protestando. E se você examinar direitinho, não há doutrinação nenhuma, que é uma coisa completamente diferente. Do mesmo modo, todas as mudanças sociais, culturais, morais aceleradas que o Brasil está vivendo, assim como outros países estão vivendo, formam um conjunto tão complexo que a maior parte das pessoas se sente desorientada no meio disso. No entanto, em vez de haver uma consciência de desorientação, a própria confusão faz com que as pessoas, que muitas pessoas, tentem criar uma espécie de segurança forçada, um sentimento de segurança forçado mediante a afirmação de certos valores e mediante certas tomadas de posição muito determinadas quanto a pontos particulares. E tal é a sua insistência, a sua veemência com que falam desses assuntos, que isso simula, até para elas mesmas, uma sensação de que sabem o que está acontecendo. Mas, quando nós confrontamos essas várias tomadas de posição, nós vemos que, na verdade, elas estão agravando a confusão. O fato é que, no momento, não existe no Brasil nenhum grupo de pessoas empenhado em simplesmente estudar os processos sociais que estão em ação e tentar delinear um quadro de conjunto e, muito menos, rastrear a origem histórica, né? Reconstruir as linhas de ação que produziram o estado de coisas. Na verdade, a maioria tende a achar que tudo é um enorme tecido de curiosas coincidências, quando não a atribuir o estado de coisas aos processos normais de transformação social. Quer dizer, as sociedades, de fato, raramente ficam do jeito que estão, elas estão continuamente mudando de algum modo. E o processo de mudança, então, parece a essas pessoas uma coisa normal, como sempre aconteceu, apenas um pouco mais acelerado. E se nós pretendemos agir dentro deste meio e entramos lá com um tamanho desconhecimento do assunto, muito provavelmente nós não seremos capazes, na melhor das hipóteses, nós não seremos capazes de prever acertadamente as consequências das nossas próprias ações. Isto é o mínimo, né? Porém, ainda mais provável é que essas ações escorreguem por cima do meio social e não alcancem resultado algum. Então, em vista disso, eu queria lembrar a vocês alguns conceitos fundamentais que raramente aparecem nas discussões públicas, seja na grande mídia, seja até nos vários sites da internet, que são os conceitos de engenharia social e agentes de transformação. Sem esses dois conceitos, não é possível entender absolutamente nada do que está acontecendo, nem na sociedade brasileira, nem qualquer outra, mas principalmente na sociedade brasileira. E daqui a pouco eu vou explicar por que esse principalmente. Engenharia social é uma ideia que remonta mais ou menos à Revolução Francesa. Quer dizer, a ideia de que um grupo, uma elite revolucionária, que tome o poder numa sociedade, pode remoldar essa sociedade à imagem e semelhança das convicções que ela tem ou do que lhe pareça ser o melhor para a humanidade. É inerente à noção mesma de engenharia social a ideia de que o engenheiro social sabe o que é bom para os outros, para todos os outros, e de que ele tem, portanto, o direito e o dever de encaminhar a sociedade para onde bem lhe pareça. Isso não pode, de maneira alguma, ser confundido com praticamente nenhum outro esforço de mudança social ou política empreendido antes do século XVIII. Quando nós vemos, por exemplo, a ação dos grandes tiranos da antiguidade, Júlio César, Átila Uno, Gengis Khan, qualquer outro, elas são, em comparação com o que veio depois, são de uma superficialidade e de uma brandura a toda prova. A nenhum governante da antiguidade ocorreu a ideia de remoldar toda a vida social desde as suas bases psicológicas, dos sentimentos íntimos e das reações espontâneas das pessoas. Ninguém teve essa ideia. Isso não apareceu, digamos, antes do século XIX. Mesmo no século XIX, a concepção que se tinha disso, mesmo durante a Revolução Francesa, e nos seus inumeráveis subsequentes filhotes, ainda se tinha uma noção bastante superficial do que poderia ser a ação social do governante ou de um grupo de elite sobre a sociedade. Foi só no século XX que, graças aos progressos da psicologia, foi possível conceber mudanças de grande escala e numa profundidade que ultrapassava o próprio círculo de consciência, o próprio horizonte de percepção das multidões sobre as quais essa ação iria incidir. É claro que os grandes experimentos de engenharia social do século XX começaram nos países sob regime totalitário, na União Soviética, Alemanha nazista, etc., principalmente na China. Porém, logo em seguida, ideias muito similares começaram a entrar em ação no Ocidente, nas chamadas democracias ocidentais. E hoje, essas várias modalidades de engenharia social estão tão complexamente entremescladas que não é mais possível sustentar a velha distinção que foi feita por Karl Popper, quer dizer, um dos camaradas que estudaram esse assunto, a quem esse assunto interessou muito foi Karl Popper. Karl Popper escreveu um livro chamado A Miséria do Historicismo, no qual ele contestava a possibilidade da previsão histórica de longo prazo, previsão histórica que evidentemente está na base de todos os projetos de engenharia social. Ninguém vai tentar modificar a sociedade se não sabe qual é o curso que a história já está seguindo e qual é o rumo provável das coisas a seguir. O argumento de Karl Popper é de que, no mundo moderno, o fator decisivo da mudança social são os progressos da ciência e da técnica. E que, portanto, para saber o que vai acontecer nos próximos séculos ou décadas, nós precisaríamos saber quais são as inovações tecnológicas e as descobertas científicas que serão feitas. O que significa que nós precisaríamos ter hoje a ciência de amanhã. E como, por definição, isso é impossível, então ele negava a possibilidade da previsão histórica e, portanto, o fundamento objetivo dos projetos de engenharia social. O que não quer dizer que ele não reconhecesse que esses projetos existiam e que alguma ação sobre a sociedade, alguma influência sobre a sociedade, eles exerciam. Influência, porém, que não levava jamais aos resultados esperados, mas produzia uma série de efeitos colaterais, em geral de natureza catastrófica. Esse era o argumento dele. Mas Popper distinguia os experimentos de engenharia social em dois tipos. Ele dizia, primeiro, existe a engenharia social totalitária, que pretende abranger toda a sociedade e modificá-la rapidamente. E, por outro lado, existem os projetos de engenharia social limitada, que atuam de uma maneira, vamos dizer, mais branda, com objetivos mais modestos e sem precisar prever ou tentar controlar o rumo inteiro da história social. Então, embora então esses experimentos tenham começado, sobretudo nos países totalitários, já no começo do século XX você encontra vários projetos de engenharia social sendo aplicados nos Estados Unidos e na Europa, em nações democráticas. E alguns desses projetos, embora atuassem, segundo a definição do Karl Popper, com um escopo limitado, a longo prazo tinham a ambição de produzir mudanças sociais quase tão profundas quanto aquelas visadas pelo regime totalitário. É importante notar que todos os mentores intelectuais desse processo eram pessoas que tinham tendências socialistas, de algum modo, aqui no Ocidente, embora alguns deles fossem contra o totalitarismo soviético, tá certo? Eram adeptos de algum tipo de socialismo mais brando, socialismo fabiano, ou coisa assim, né? Um deles foi o economista Thorstein Veblen, autor do livro A Teoria da Classe Ociosa. Veblen acreditava na função reformadora e educativa do Estado e, portanto, na engenharia social. Outro foi o filósofo e educador John Dewey. Dewey foi o sujeito que introduziu na educação americana toda uma série de modificações que visava tornar a educação uma coisa não diretiva e a propiciar que as crianças desenvolvessem sua criatividade, sua capacidade de experimentação. Os resultados a longo prazo foram, obviamente, desastrosos. Outro camarada importante nisso foi o colunista, comentarista de política, Walter Lippmann. O Lippmann sempre defendeu grandes projetos estatais e pode-se considerar que ele foi um dos precursores dos grandes programas sociais do governo Kennedy, do governo Johnson e outros, chamada New Frontier, Great Society, etc., etc. São todos programas de inspiração socialista. Também não é de estranhar que, por trás de todos esses projetos, estivesse sempre a Fundação Rockefeller, né? Isso desde a década de 20. Né? Então, você imagina o que um grupo de estudiosos, de sociólogos, psicólogos sociais, etc., etc., abundantemente financiado pela Fundação Rockefeller, pode ter descoberto em matéria de técnicas de engenharia social ao longo de 90 anos. Né? Imagine também a expansão mundial que esses projetos tiveram desde então. Como agentes autoincumbidos de grandes projetos de engenharia social, nós temos, em primeiro lugar, vários governos. Em segundo, organismos internacionais. ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, etc., etc. Em terceiro lugar, você tem grandes empresas multinacionais e as ONGs, a rede imensurável de ONGs e fundações financiadas por essas empresas. Então, esses são os principais criadores e mentores e condutores dos processos de engenharia social. O número dos projetos que foram desencadeados desde então é simplesmente inabarcável. Quer dizer, a engenharia social é o fator mais constante, a presença mais constante na vida social de todas as comunidades humanas desde a década de 20. O número de escolas e centros de treinamento, tá certo, para os profissionais e colaboradores envolvidos nisso também é incontável. Eu vou lhe dar um exemplo, né, de um entre milhares de manuais que circulam a esse respeito, né, The Change Agent's Guide. Né. Isso aqui é um livro didático usado em muitos desses centros de treinamento. Existem milhares de livros como esse. Né. Então, os indivíduos encarregados de implementar os projetos de engenharia social são chamados de agentes de transformação, em inglês Change Agents. Às vezes também em português se usa agentes de mudança, mas mais frequentemente agentes de transformação. Quem são os agentes de transformação? Bom, em primeiro lugar, o próprio indivíduo ou grupo que concebeu o projeto, ele também é um agente de transformação e ele vai ter que criar os primeiros círculos de agentes. Porém, à medida que nós nos afastamos do centro, né, do topo da pirâmide, e nos aproximamos mais, vamos dizer, do agente que está atuando em campo, por exemplo, diretamente em cima dos grupos sociais a serem afetados, existe uma multiplicação enorme, né, das entidades que podem ser agentes de transformação. O agente de transformação pode ser, em primeiro lugar, um indivíduo treinado para isso. Quer dizer, um profissional que deseja provocar certas mudanças em certos grupos sociais e que, então, entra nesse grupo ou declaradamente ou se infiltra, ou chega lá com uma proposta clara ou se infiltra nele de alguma maneira e trata de, vamos dizer, organizar as ações necessárias para produzir a modificação desejada. Essas ações podem ser, por exemplo, grupos de dinâmica de grupo, pode ser treinamento profissional, pode ser psicoterapia, pode ser qualquer maneira, de qualquer canal de ação que o indivíduo tenha lá. Além dos indivíduos, existem naturalmente as organizações também incumbidas de projetos de transformações. Você pode criar, por exemplo, uma ONG, um sindicato, uma empresa, esses também são considerados agentes de transformação. E existem alguns agentes abstratos. Um terceiro tipo de agentes são naturalmente os legisladores. O poder legislativo é um tremendo agente de transformação social. Mas o meio de atuação que os legisladores criam, quer dizer, essas leis, elas próprias são agentes de transformação. Quer dizer, você promulgar uma nova lei e criar, então, os instrumentos necessários para que essa lei seja aplicada e esteja em vigência, é um dos processos preferenciais de transformação social. O agente de transformação, ele não visa, geralmente, mudar convicções, ideias. Quer dizer, dificilmente você vai encontrar algum agente de transformação fazendo algum tipo de doutrinação ou propaganda política. Porque a ideia mesma, né, da engenharia social é saltar sobre a consciência das pessoas e modificar a sua conduta em primeiro lugar, as suas reações em primeiro lugar. As mudanças de convicções, de sentimentos, etc., vêm depois. Um exemplo característico de como funciona isto é aquele caso que até foi discutido na imprensa brasileira pelo Gerald Thomas, o diretor de teatro. Um professor universitário na Suécia reuniu seus alunos e estavam discutindo a questão do homossexualismo. E ele disse que aqueles que não tinham nenhuma experiência pessoal da coisa não tinham condição de julgar o homossexualismo. Então ele sugeria uma experiência homossexual na forma de um ato de sexo oral, tá certo? Entre os alunos, que devia culminar, né, na deglutição do esperma ejaculado, né, pelo beneficiário deste experimento. Então, dos alunos que se submeteram ao processo, Eu não me lembro se foi 82% ou 85%. Em seguida, escreveram eloquentes justificativas para o que tinham feito e aderiram à prática. Agora, imagina se nós fizéssemos esse experimento aqui, né? Então, muita gente não ia gostar da ideia, ia rejeitar, mas como é uma prática pedagógica, um experimento científico, as pessoas, por um escrúpulo de objetividade, não posso me furtar essa experiência, porque senão todos saberão do que estão falando e só eu vou ficar por fora, então se submete àquilo. E quantos teriam a coragem de depois dizer, olha, fui feito de trouxa, me submeti a esta humilhação, né? E estou profundamente revoltado com isso. Pouquíssimos diriam. Todos vão ter que achar uma desculpa retroativa elegante. Então quer dizer que a mudança de convicções, a mudança de sentimentos, a mudança de reação é posterior à mudança de comportamento. Então não há a menor necessidade de doutrinar quem quer que seja, porque você vai levar o sujeito a pensar o que você quer que ele pense, sem que você tenha passado a ele nenhuma opinião, nenhuma sugestão, nem nada. Quer dizer, a mudança é a mudança interior, é efeito da mudança exterior. Não é isso? Então, a velocidade com que isso opera é impressionante. E o número de projetos desse tipo que estão em ação no mundo é tão grande que eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, praticamente nada acontece num país como o Brasil, a não ser por via de algum projeto de engenharia social. Não há nenhuma mudança social espontânea. O coeficiente de espontaneidade que pode existir nessa coisa é mais ou menos o seguinte. Quando você está andando de bicicleta, você pedala e você imprime, então, né, nas rodas, através do pedal e da correia, um certo movimento. E, evidentemente, esse movimento é multiplicado pelo fato de que a engrenagem maior impele uma engrenagem menor e existe ali um resíduo, um efeito de inércia, né? Quer dizer, uma energia acumulada, o que significa que você não vai precisar pedalar o tempo todo. Existe um efeito inercial, você pedala, daí você para, o resto é espontâneo. Mas é o espontâneo gerado por um movimento intencional. Uma das formas de aproveitamento desse tipo de energia residual espontânea, entre aspas, é o uso do próprio grupo social como instrumento de pressão sobre os indivíduos que o compõem. Então, por exemplo, numa escola, tão logo você se certifica de que 50% do grupo já adotou a mudança esperada, você usa esse 50% como instrumento de pressão sobre os demais, então você não precisa atuar. Há uma espécie de, como é que se diz, inércia, um resíduo de energia que continua funcionando por si. Também é evidente que o efeito multiplicador dessa energia inercial cresce, vamos dizer, em proporção geométrica. Porque à medida que aquilo se espalha pela sociedade, a pressão no sentido da mudança já está disseminada por todo lado e, mesmo que as pessoas não estejam intimamente convictas daquilo que elas estão fazendo, elas vão repassar a outra pressão porque elas mesmas têm a sensação de que se não o fizerem, elas serão pressionadas. Então, pode acontecer que você atinja milhões de pessoas, das quais nenhuma está convicta do que está fazendo, mas que todas agem como se estivessem convictas. E uma das maneiras mais eficientes de você introjetar essa sensação de convicção, essa sensação de certeza, é você pressionar os outros. Quer dizer, tem algo aí que você não está perfeitamente convicto, mas você quer acreditar que está convicto, e você quer manter por baixo, vamos dizer, do estado já de dissonância cognitiva no qual você já está, pelo fato de ter agido contra as suas próprias convicções, contra seus próprios hábitos, Então você, para compensar isso, você pressiona os outros ou critica aqueles que não aderiram ao movimento. Não é isso? E evidentemente, quando uma dessas pessoas é desafiada a justificar aquilo que ela está fazendo, aí você observa uma criação espontânea, né, de argumentos e justificativas, que é uma verdadeira maravilha. E o indivíduo imediatamente, né, dá à luz 20, 30 argumentos que ele inventou naquele momento mesmo, né, só para não reconhecer o estado de divisão, o estado de dilema no qual ele se encontra. Tá certo? Eu digo dilema porque todas essas modificações, todas essas ações profundas exercidas pela sociedade, por esses agentes de transformação, todas elas, inevitavelmente, colocam as pessoas numa posição de desconforto moral profundo. Desconforto que é gerado pelo seguinte fator. Nós podemos dizer que existe uma crise, uma confusão na esfera dos valores que determinam a conduta humana, não quando as pessoas estão conscientemente preocupadas com a sua confusão. Não quando elas sabem que não sabem o que fazer. Não é aí que você tem uma crise. É? Você saber que não sabe o que fazer é um estado normal de perplexidade, né? Que é aquele estado precisamente que Aristóteles chamaria o espanto, que é um estado extremamente favorável à reflexão. Quer dizer, o estado de dúvida, o estado de perplexidade, é mais ou menos inerente à condição humana, tá certo? Quem quer que não tenha nascido sabendo tudo, tá certo? Vai ter, mais dia menos dia, vai ter dúvidas, vai ter problemas, etc, etc. Então nós vemos que existe um estado de confusão na esfera dos valores, não quando existe uma consciência de confusão, uma consciência de incerteza, mas precisamente ao contrário, quando você vê inúmeras pessoas emitindo opiniões ou julgando casos particulares, tomando posição contra casos particulares, segundo regras que contrariam os princípios mesmos nos quais essas tomadas de posição dizem se basear. Ou seja, quando a conclusão particular desmente o princípio geral que a fundamenta, né? E ela é afirmada com tanto mais certeza e tanto mais vigor quanto mais ela desmente o princípio lógico que a fundamenta, então aí você tem realmente uma confusão na esfera dos valores, porque significa que aqueles valores que são mobilizados para julgar casos particulares desmentem a ordem total dos valores, na qual, apesar disso, eles continuam se baseando para fundamentar o julgamento desses casos particulares. Nós podemos dar um exemplo com aquilo que acontece no movimento gay. Sem nenhum parti pris contra os gays, nós temos que observar o seguinte, que a luta universal pela implantação do casamento gay é diretamente contraditada pelos modos de ação que o movimento gay põe em movimento para alcançar as suas reivindicações. Por exemplo, se você observa uma parada gay, você pode se perguntar, peraí, mas isso aí não é o contrário de um casamento? Porque um casamento é uma relação privilegiada entre duas pessoas, que exclui a presença de terceiros e exclui, sobretudo, a intromissão deles na vida sexual do casal. Agora, se você faz uma parada gay, na qual todos estão bolinando todo mundo está pelado, alguns estão até simulando, né, simulando até exercendo efetivamente, né, relações sexuais em público. Digo, é claro que isto é um movimento contra o casamento e não a favor do casamento. Né? Por exemplo, no Brasil, o líder do movimento gay, o senhor Luiz Motta, ele se gaba de ter ido para a cama com 500 homens. Ora, que interesse pode ter ele em casamento se o casamento teria que excluir 499 dos seus parceiros? Então, você vê que aí o meio de ação é colocado em movimento para atingir um objetivo, ele é contraditório com esse objetivo. Porém, ninguém levanta a pergunta, quer dizer, será que todos os gays do universo, que tanto lutam pela legitimação do casamento gay, né, querem se recluir a uma existência monogâmica, a uma relação monogâmica, desistindo, né, de todo este festival de sexo grupal que você vê em saunas gays, cinemas gays, etc, etc. Então, qualquer indivíduo que dê a sua adesão a este movimento, ele está imediatamente dividido em dois. Ele está lutando por duas coisas contraditórias. Ele quer a institucionalização do casamento e ele quer o sexo livre ao mesmo tempo. Praticamente todas as reivindicações que estão por trás desses movimentos são desse tipo. Quer dizer, coloca o indivíduo já no estado de dissonância cognitiva no primeiro momento. Por que isso acontece? Porque justamente o estado de dissonância cognitiva, quando ele passa de um certo limite, ele torna o indivíduo ainda mais vulnerável e submisso às pressões do grupo. Por quê? O centro de gravidade das suas decisões morais já não está mais na sua racionalidade interior, no seu pensamento, na sua consciência. Foi transferido para uma entidade externa. Você não pode mais você tomar suas decisões, porque você está dividido. Então você necessita de uma autoridade externa. Então, é por isso que você vê muitos desses movimentos lutarem por coisas que contradizem os seus próprios interesses proclamados. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Recentemente, o movimento do Sem Terra lançou uma campanha pela limitação do tamanho das propriedades agrícolas. De maneira que cessem de existir essas grandes fazendas do agronegócio e a agricultura brasileira passa a funcionar na base da agricultura familiar, quer dizer, cada um tem a sua pequena propriedade. Né? Bom, se você tivesse a agricultura subdividida em milhões de pequenas propriedades, das duas, uma, ou você teria que alimentar com a produção dessas pequenas propriedades o mercado interno, ou você teria que escoar uma parte dele para a exportação. Para o mercado interno não é possível, porque a produção agrícola do Brasil já é superabundante. Ou seja, não há mais lugar para ninguém produzir para o mercado interno. E para concorrer no mercado externo, como é que pequenas propriedades poderiam entrar no mercado externo? Não poderiam de maneira alguma. Então, é claro que esta reivindicação, ela, de certo modo, ela vai contra os interesses do próprio agricultor individual. O agricultor individual, hoje, ele pode sobreviver na base de vender a sua pequena produção num mercado interno que simplesmente complementa a produção das grandes fazendas. Caso houvesse, né, esta limitação, então toda a concorrência do Brasil no mercado internacional passaria a depender de pequenas empresas, de pequenos negócios familiares, tá certo? Geridos por pessoas que não têm a menor ideia de como funciona o mercado externo e que, então, para entrar no mercado externo, precisariam associar-se, quer dizer, a grandes empresas de exportação, que então os explorariam à vontade. Quer dizer, você deixa de criar uma espécie de... Você elimina o monopolismo na propriedade agrícola e transfere esse monopolismo para as companhias de exportação. Então, é claro que isso é uma contradição, tá certo? Mas não tem importância. Porque todas essas contradições são aceitas e são desejadas pelos engenheiros sociais. Uma característica, um efeito geral que é a onipresença dos projetos de engenharia social desencadeou no século XX é que os critérios de decisão que se usa numa atividade econômica, os critérios de racionalidade econômica, invadiram todos os setores da existência. E hoje, praticamente, você não pode tomar nenhuma decisão sem a interferência do cálculo econômico. Eu vou lhe dar um exemplo. Você tem aqui uma mãe de família, e ela está em casa cuidando dos filhinhos, mas ela percebe que a família está pobre, e que seria melhor melhorar o padrão de vida. Então ela pensa em arrumar um emprego. Na mesma hora que ela arruma um emprego para elevar o padrão de vida da sua família, ela diminui a qualidade da educação doméstica que suas crianças estão recebendo. E não tem escapatória de uma coisa dessa. Ou ela vai se conformar em continuar fazendo companhia aos filhos, educando em casa e sendo pobre, tá certo? Então, olhando o futuro e dizendo, mas o que será dessas minhas crianças? Elas não têm nem o que comer, etc. Ou então ela vai ter que abandonar os filhos numa creche, né, para ser educado sabe-se lá como, e tentar uma elevação do padrão de vida. Decisões como essa nós somos levados a tomar o tempo todo. Por exemplo, o seu filho quer um cachorro e você pensa, o cachorro vai fazer cocô na sala, vai bagunçar a casa, etc, etc. Então você priva o seu filho dessa ligação afetiva, ao mesmo tempo em que, vejam vocês, existem ONGs hoje em dia que reúnem cachorros para levar nos asilos, né, nos hospitais, nas creches, para propiciar que os internos dessas entidades tenham uma ligação afetiva com os bichinhos. Então, eu creio que ninguém que tenha um filho esteja imune a esse dilema, onde a decisão será tomada por um confronto entre, vamos dizer, a afeição moral que você tem pela criança e o cálculo econômico do rendimento. Tá certo? Veja que, pelo menos até o século XIX, a quase totalidade das pessoas não tinha que fazer cálculo econômico algum. Até o começo do século XIX. Porque, como a sociedade era bastante estratificada e ninguém tinha esperança de melhorar de padrão de vida, todos estavam mais ou menos conformados em ficar onde estavam, o critério orientador das suas ações era basicamente a moral religiosa. Então, quer dizer, eles estavam livres desses dilemas. A partir do momento em que existe a promessa geral de uma ascensão social, o cálculo econômico invade todos os setores da vida social. E onde ele entra, ele evidentemente se opõe, vamos dizer, aos sentimentos elementares humanos, às normas de moral tradicional, à autenticidade das relações pessoais, etc, etc, etc. O sociólogo Ralph Fèvre, Fèvre é um sobrenome francês, eu não sei como eles pronunciam isso aqui, talvez pronunciem Fever, mas chama-se Ralph Fèvre. Ele conta uma historinha muito engraçada. Ele disse, você imagina que o Bill Gates está caminhando pela rua e cai uma nota de $100 do bolso dele. E ele se volta para pegar a nota de $100. Mas acontece o seguinte, o tempo que ele vai, né, 30 segundos de trabalho do Bill Gates vale muito mais do que 100 dólares. Então seria mais negócio ele deixar a nota de 100 dólares e ir embora. Agora, suponha que o que caiu não foi uma nota de 100 dólares, mas foi, digamos, um chaveirinho que foi dado por um amigo dele. Uma coisinha qualquer que foi dada por um amigo, ou por uma namorada, uma coisa assim. E ele disse, olha, não vale a pena eu voltar a pegar isso, porque meu tempo de trabalho vale muito mais do que isso. Então, em nome do cálculo econômico, ele teria arruinado uma relação afetiva. Tá certo? Agora, por que que o cálculo econômico, que era cabível no caso da nota de 100 dólares, entra também neste caso? O que que ele tem a fazer aí? É claro que a hipótese é totalmente inventada, ela é fictícia, certo? Mas você imagina quantas vezes na vida um homem de recursos não é obrigado, quer dizer, a tomar decisões segundo um cálculo econômico que desmente os seus mais elementares interesses humanos, ligações de família, amizade, etc, etc, etc. Então, a presença do cálculo econômico, que é uma, vamos dizer, uma coisa absolutamente inevitável, hoje ela corrói por si todo o campo da moralidade. E o cálculo econômico se transforma imediatamente no novo padrão de moralidade. Mesmo quando as pessoas continuam acreditando na velha moralidade, elas já não podem agir segundo a velha moralidade. Por quê? Porque ela não inclui o cálculo econômico. E sem o cálculo econômico, no cálculo da racionalidade econômica, não há como sobreviver no novo ambiente. Vamos dizer, a simples profissionalização de massas e massas de pessoas, né, por exemplo, quando as donas de casa saem de casa e se arrumam um emprego, elas automaticamente entram no reino do cálculo econômico. E é claro que a maior parte das suas ações passarão a refletir a racionalidade econômica e não a velha moral. É claro que se você tomar os velhos códigos de moral religiosa, eles dão um certo atenuante para as situações em que você é forçado a tomar certas decisões em função de uma necessidade externa que se impõe. Mas acontece, quando essa necessidade externa passa de um certo limite, elas mesmas se tornam o novo padrão de moralidade. Por exemplo, você imagina um casal, classe média baixa, que gosta de crianças e que decida ter, então, 8, 9, 10 filhos. Né? Que a gente vai numa igreja que é cheia de irlandeses. Né? O irlandês chega ele, a mulher e 12 filhos atrás. Né? Todos eles são assim. Então, essas pessoas serão facilmente criticadas por seus amigos, por elas terem gerado necessidades em vez de gerar recursos. Né? Porque nós não estamos mais numa situação rural onde o trato da propriedade exija mais filhos, né? Porque você não tem dinheiro para pagar empregado, então você tem que criar filho para que eles cuidem da propriedade. A situação já não é esta. Né? No meio urbano, o filho dificilmente será um recurso econômico, ao contrário, ele é um gerador de necessidades. Né? Quer dizer, todas as necessidades que você terá que atender para criar 12 filhos, tá certo? E toda a despesa que você vai ter para isso, jamais voltará para o seu bolso. Nunca mais, quer dizer, foi perdido de uma vez para sempre. Os filhos, então, terão novos filhos e assim por diante. Foi em vista disto que o próprio pessoal da Fundação Rockefeller, décadas atrás, muitas décadas, desde o começo do século XX, começou a se preocupar com a explosão populacional e lançou, então, as campanhas de controle da natalidade. Essas campanhas visavam a atingir, sobretudo, os países do terceiro mundo e impedir a proliferação de pobres. Acontece que, por sua própria natureza, os pobres têm menos acesso aos meios de comunicação social do que as pessoas de classe média e alta. Então, as campanhas acabaram surtindo um efeito justamente nas camadas de classe média e alta, sobretudo na Europa Ocidental. Então, em vez de diminuir a população da Ásia ou da África, diminuiu a população da Europa, né? Criando, então, um déficit de mão de obra que foi suprido através do quê? Da imigração. A imigração, então, cria, vamos dizer, um novo problema, que é o problema da ocupação cultural. Então, você vê que a própria campanha de controle populacional já tinha dentro de si esta contradição. Praticamente, nós podemos dizer que não existe nenhum empreendimento de engenharia social que não traga dentro de si mais e mais e mais e mais e mais contradições, ao ponto que a simples ideia de coerência no julgamento moral já desapareceu por completo. Ou seja, que pela própria natureza do instinto moral humano, existe a necessidade de que os julgamentos que você faz sobre questões determinadas, particulares e concretas, tenham algo a ver com certos princípios gerais que permitirão fazer julgamento em outras questões similares. Quer dizer, a própria ideia de moral, a própria ideia de justiça, implica a ideia de proporcionalidade. É isso. Quer dizer, você tem, né, partindo, vamos dizer, de uma igualdade elementar 1 igual a 1, você faz uma outra, vai fazendo proporções, 1 sobre 1 igual a 2 sobre 2 e assim por diante. Quer dizer, a proporcionalidade é a estrutura mesma da ideia de moral e da ideia de justiça. Porém, no instante onde a tomada de posição quanto a determinados fatos particulares e concretos, né, é forçada por um projeto de engenharia social, que, por exemplo, deseja eliminar certos hábitos, quando o esforço, vamos dizer, de intensificar essa tomada de posição passa além do que seria justificável pelos princípios gerais, então os princípios gerais são sacrificados em nome daquela tomada de posição particular. Um exemplo característico é que os mesmos órgãos de mídia que promovem a liberação sexual, o movimento gay, etc., etc., elas mesmas usam os argumentos da velha moral para destruir a reputação de certos políticos que ela descubra, por exemplo, num bordel ou num clube gay, uma coisa assim. Isso é o tempo todo, quer dizer, por um lado você tem um apelo total, vamos dizer, à imoralidade, e por outro lado você tem o uso dos princípios da moralidade como ferramenta de destruição de reputações. Isso é tão constante que já se tornou normal. E, por exemplo, entidades, pessoas e grupos que façam, por exemplo, uma campanha pela liberação das drogas, não deixarão de usar a condição de drogado como argumento contra uma pessoa que elas desejam destruir. Quando você chega nesse ponto, significa que a simples noção de uma hierarquia, de uma coerência do sistema moral, já foi embora, já desapareceu. O que quer dizer que as pessoas podem desenvolver qualquer, podem criar qualquer opinião, qualquer sentimento, qualquer reação contra qualquer coisa, sem ter que prestar satisfações perante o tribunal da sua própria moral. Então, nesta altura, qualquer defesa que você faça de qualquer atitude moral com relação a determinado ponto particular, arrisca piorar ainda a situação. Porque o que nós podemos chamar de confusão na esfera dos valores não passa da revolta das partes contra o todo. quer dizer que certos elementos particulares, a reação a certos fatos particulares se tornou mais importante do que os princípios que a fundamentam e passa por cima desses princípios. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, no Brasil, a Companhia Souza Cruz foi proibida por uma sentença judicial de contratar provadores de tabaco. Na defesa, a Souza Cruz alegou que não havia nenhuma prova de que o fato de trabalhar como provador de tabaco tivesse causado dano à saúde de quem quer que fosse. A sentença simplesmente não respondeu a esta objeção. Ela partiu do princípio de que havia o dano. E a prova do dano se tornou absolutamente desnecessária. Isso quer dizer que o terror que certas pessoas têm do tabagismo, certas pessoas e grupos têm do tabagismo, terror que foi insuflado na sociedade por campanhas de engenharia social, se tornou mais importante do que o simples direito de defesa. Então, o sistema judiciário desmente a sua própria razão de ser para poder impor uma sentença em particular. E isto já virou norma geral. Quer dizer, o número de sentenças, judiciais, que são elas próprias um desmentido da integridade do próprio sistema judiciário, já se alastrou tanto que nós podemos dizer, hoje, o sistema judiciário está à mercê do capricho de juízes, quer dizer, juízes, promotores, etc., etc., que agem movidos por certas tomadas de posição emocionais a respeito de certos pontos particulares que os irritam, os atemorizam, etc., etc. É nesta condição social que nós estamos vivendo. Note bem que isso não configura apenas uma irracionalidade. Você falar de irracionalidade nisso é eufemismo. Porque o sujeito age irracionalmente quando ele simplesmente desmente os princípios da lógica, os princípios da razão. Mas quando ele passa a desmentir pelas suas ações os fundamentos da sua própria existência, então não se trata mais de irracionalidade. É algo que já foi muito além disso. Não se trata de um erro de lógica, não se trata de contradições lógicas, mas de contradições existenciais. Quer dizer, na antiga retórica chamava-se de argumento suicida o argumento que se voltava não contra as ideias do indivíduo, mas contra a sua própria existência. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos dizer, um judeu que na Alemanha nazista fizesse propaganda antissemita. Ele não está desmentindo o princípio da lógica, ele está desmentindo o seu próprio direito à existência. E aquilo, mais cedo ou mais tarde, poderia se voltar contra ele. Esse tipo, vamos dizer, é como se fosse um raciocínio circular às avessas. É um raciocínio circular que ele desmente a possibilidade existencial dele mesmo ser emitido. Isso se tornou, vamos dizer, o modo raciocinante geral em algumas sociedades, especialmente a brasileira. Então, se você ler o livro Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que é um livro que deveria ser traduzido em todas as línguas, vocês verão que todas as técnicas de educação que estão sendo usadas em todas as escolas do mundo por indução da ONU, todas elas são manipulação de comportamento. Elas não têm nada a ver com aprendizado. Todas elas são itens de engenharia social que visam a produzir mudanças de comportamento em escala de massas. Por exemplo, se você pegar todo esse código politicamente correto que está sendo hoje implantado, ele não é um sistema de ideias. Se você tentar, né, dizer, olha, aqui eu vou fazer o código do politicamente correto. Experimente um dia. Né? Tal coisa é feia, tal outra é proibida, tal outra é abominável, etc, etc. Tente colocar isso numa ordem e extrair dali algum princípio geral. Você não tem. São tomadas de posições soltas que no todo se contradizem completamente. E que, na medida que as pessoas vão aderindo a isso, o resultado efetivo é a destruição total da sua capacidade de julgamento moral e, portanto, o deslocamento do eixo das suas decisões da sua consciência para algum agente externo, que passa a ser, então, o símbolo da racionalidade. Alguns de vocês que são meus alunos mais antigos, devem se lembrar de aulas que eu dei sobre um assunto que eu chamava o trauma de emergência da razão. Em que a coisa era colocada mais ou menos assim. Onde, nós definimos a razão, vamos dizer, como o senso da totalidade da articulação entre as partes. Em outro lado, o senso da proporcionalidade. Né? Todo ser humano nasce com a capacidade para o desenvolvimento do pensamento racional e das atitudes racionais. E, portanto, para um mínimo de coerência nas suas ações. Porém, esta capacidade ela é meramente potencial quando o indivíduo nasce. Isso quer dizer que para chegar, vamos dizer, a tomar posse da sua capacidade racional, ele vai ter que aprender a linguagem, né, algumas noções de cálculo, alguns códigos que tem na sua sociedade, e vai ter que acumular uma certa quantidade de experiência. No entanto, os problemas e as necessidades que se colocam para ele, exigindo uma solução racional altamente complexa, não esperam que ele se desenvolva. Por exemplo, uma criança que viva numa família onde há um conflito, o pai e a mãe estão brigando por algum motivo. É evidente que a criança não pode entender o que está se passando e não tem a menor condição de tomar uma posição racional, nem em seu próprio interesse, nem em interesse da família. Tá certo? Ou seja, a questão transcende infinitamente a capacidade de elaboração racional daquela pessoa e, no entanto, a questão já tem impacto total sobre ele. Isso quer dizer que, desde que nós nascemos, o simples desenrolar dos acontecimentos nos coloca problemas que estão infinitamente acima da nossa capacidade de elaboração racional. Então, razão também significa ordem, significa segurança. Então, o indivíduo que está colocado dentro de problemas e de pressões, está cercado por pressões que ultrapassam a sua capacidade de elaboração racional, ele não pode procurar em si mesmo, isso é no seu próprio pensamento, um princípio ordenador que o tranquilize ou que o defenda. Então, ele se apega a um símbolo exterior da ordem. Esse símbolo exterior da ordem é o pai, a figura de autoridade. É o pai ou quem esteja, ou quem represente para ele a autoridade. Isso quer dizer que, seguindo o que o pai diz, ele acredita estar dentro de uma organização racional da vida, por assim dizer. Embora ele não tenha nenhuma prova disso, e embora o princípio articulador dessa defesa racional lhe escape por completo. Todos nós, absolutamente todos nós, vivemos essa dificuldade desde o início da nossa vida. Por exemplo, suponha que uma criança tem uma doença cuja cura escape do horizonte de consciência da comunidade onde ele está. Então, é claro que se ele estivesse num outro meio, ele poderia se beneficiar de um tratamento, mas o seu meio social ignora esse tratamento. Então, no caso, você tem um problema do indivíduo que não apenas tem, está sofrendo as consequências de uma situação que ultrapassa a sua capacidade de elaboração, mas o próprio meio também não tem essa capacidade de elaboração. Neste caso, o próprio apelo à autoridade simbólica, autoridade racional substitutiva, vai falhar. E aí você tem, então, um caso de desespero total. É isso? Esses fatores fazem com que, ao longo da vida, sempre que a nossa capacidade de articulação racional das situações seja superada pela complexidade das situações, nós nos apeguemos a uma autoridade. Ou seja, a autoridade simboliza a razão, porque simboliza a ordem, a proteção, né? E cria uma espécie de, vamos dizer, de círculo de claridade ou círculo de segurança em volta da pessoa. Mas, evidentemente, é apenas um símbolo. Às vezes, esta proteção simbólica funciona. Ou seja, você não sabe o que fazer, mas você acredita que seu pai sabe e, às vezes, ele realmente sabe. Porque, às vezes, ele também não sabe, né? Então, ao longo da vida, nós dificilmente escapamos desse apego à autoridade quando a razão nos falha. E quem é essa autoridade? Bom, no início da sua vida é o pai, mas você não vai, aos 50 anos de idade, se apegar ao seu pai. Então você se apega aos símbolos de ordem que existam no meio entorno. A universidade, o Estado, a mídia, etc, etc, etc. Porém, essas entidades não têm mais controle do processo racional do que o seu pai tinha controle da vida integral dele e da família quando você era pequeno. Isso quer dizer que o apego a essas autoridades é tão pouco fundamentado quanto era o apego à autoridade do pai quando você era criança. Vejam que, por exemplo, se você levantar a discussão a respeito de algum ponto científico, por exemplo, vamos supor que você queira discutir a teoria da evolução, né? Você sempre encontrará pessoas que apelarão à autoridade de uma ciência que elas desconhecem por completo. Não, isso é um fato científico. Eu digo, mas cadê o fato? Cadê a prova? As pessoas não são capazes de fornecer. Claro que sempre haverá alguém que, por ser um profissional da ciência, ele próprio produza um ou dois ou três argumentos que são cientificamente defensáveis em favor disso. Mas isso não acontece com a quase totalidade. Por exemplo, uma classe que eu conheço bem, que é os jornalistas brasileiros, eu digo, quantos jornalistas brasileiros, né, conhecem o problema de teoria da evolução a ponto de poder, pessoalmente, oferecer algum argumento substantivo? Praticamente nenhum. E, no entanto, todos têm certeza absoluta daquilo que estão dizendo. A certeza fundamentada, então, no apego à autoridade. Aquele problema da discussão da teoria da evolução, ultrapassa a sua capacidade de elaboração racional, então ele automaticamente transfere o centro decisório do seu pensamento racional para o de algum outro que para ele simboliza o pensamento racional. Muito bem, aqueles dentre nós que querem se tornar, vamos dizer, intelectuais dignos do nome, ou seja, as pessoas que se incumbem pessoalmente de levar a elaboração racional do problema até o último limite do que elas sejam capazes, têm a obrigação de se dispensar desse apego simbólico à autoridade desde o início dos seus estudos. Ou seja, toda vez que nós estivermos desorientados, nós temos que confessar que estamos desorientados e que nós não sabemos. Por isso que eu digo que a melhor resposta a todos os problemas se constitui duas palavras: não sei. Então, aonde o cidadão comum se apegar a uma autoridade externa, ou lhe transferir o centro decisório do seu pensamento racional para um símbolo de autoridade, nós transferiremos o nosso centro decisório para essas duas palavras mágicas? Não sei. Isso quer dizer que o número de questões que você terá que responder com essas duas palavras é enorme. Mas se você, qual é a vantagem de você fazer isso? Bom, a vantagem é que você vai estar na realidade, porque na realidade ninguém sabe e você também não. Ou seja, você vai estar admitindo um coeficiente de ignorância muito grande. Você vê que a ideia da frase socrática do eu só sei que nada sei, anda em todas as bocas, todo mundo diz isso, é? Todo mundo chega para você e diz, não, eu não tenho a resposta definitiva aos problemas, etc. Mas eles só falam isso genericamente. É só da boca para fora. Quando chega nas questões particulares que eles interessam, elas jamais admitem que não sabem. Então, quer dizer, o só sei que nada sei virou uma camuflagem do eu sei tudo. E o eu sei tudo é baseado na ideia de que, bom, eu não sei propriamente, mas tem alguém lá em cima que sabe. O governo sabe, o Ministério da Saúde sabe, a ONU sabe, ou a Igreja Católica sabe. Também a Igreja Católica serve para isso. Então, ele acredita que tem lá na doutrina católica, tem solução para todos os problemas. E se você fizer a lista dos problemas que foram discutidos nos concílios e na doutrina católica, você vai ver que falta muito para chegar no tudo. Então, esta capacidade, vamos dizer, de viver na consciência de ignorância, não, vamos dizer, na mera proclamação genérica e vazia, oca de ignorância, mas de ter uma ignorância determinada, quer dizer, aqui está determinada a questão, eu não sei quais são os fundamentos dela, eu não sei como resolvê-la, não tenho a menor ideia de como se trata isso. E se eu fosse procurar as supostas autoridades que concederam tempo a este problema e que tentaram elaborá-lo, muito provavelmente elas também não sabem. Porque, como dizia aquele velho ditado russo, um só idiota é capaz de produzir mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. O fato é que a maior parte das perguntas não tem resposta certa. Nós não sabemos. E você admitir que você vive num círculo de ignorância, em que você pode lançar luz apenas sobre um número limitadíssimo de questões, por maior que seja a sua esfera de interesses e por maior que seja o seu horizonte de estudos, isto é a condição fundamental, vamos dizer, para uma vida intelectual sólida. Quer dizer, isso eu digo desde o começo, a convivência com o estado de dúvida é a coisa absolutamente necessária para a vida intelectual. Mais ainda, somente a admissão desse estado de dúvida pode despertar em você a percepção clara da diferença entre dúvida e certeza. Com o que nós voltamos ao famoso tema dos quatro discursos, dos quatro níveis de credibilidade. Assim como você pode classificar os seus conhecimentos, as suas crenças, nos quatro níveis, averiguando então se as suas ideias são absolutamente certas, provadas e acima de qualquer dúvida, se são apenas ideias razoáveis, ou seja, que não estão absolutamente provadas, mas, por lei das probabilidades, parece que você está certo. Se são ideias apenas verossímeis, isto é, das quais você não tem prova nenhuma, mas que coincidem com o que a maioria está pensando, ou se são ideias meramente possíveis, frutos da sua imaginação. Assim como você pode fazer essa classificação com relação aos seus conhecimentos, e aliás eu sugiro que faça, pode-se dar isso até como um exercício, pegue as ideias fundamentais, as crenças fundamentais nas quais você tenha baseado a sua vida e classifique-as de acordo com o seu grau de certeza. Assim como você pode fazer isso com relação às suas convicções, você pode fazer também com relação àquilo que você ignora. Quanto você ignora do problema? A sua ignorância é total, então você não pode dizer absolutamente nada. Ou o pouquinho que você sabe já limita o coeficiente de ignorância e especifica ou esclarece o sentido da pergunta. Muitas vezes nós não sabemos nada a respeito de alguma coisa, tá certo? Porém sabemos quais são as perguntas decisivas que teriam que ser respondidas para que chegássemos a uma certeza. Então a sua ignorância já não é total. É total no que diz respeito ao conteúdo da questão, mas não com relação ao meio de alcançar uma resposta. Porém, às vezes você não tem nem isso. Você tem apenas, vamos dizer, tomadas de posição contraditórias. Não é isso? Pode ser assim ou pode ser o contrário disso. E você não sabe sequer se esta primeira articulação do problema em duas alternativas opostas é adequada à verdadeira natureza do problema. Em outros casos, você não tem nem isto. Você tem apenas uma confusão multicolorida com relação àquele negócio. Então, este exame do seu próprio coeficiente de ignorância é um elemento fundamental da vida intelectual. Agora, apliquem isso àquilo que eu acabei de dizer. Veja todas as questões que estão em discussão na sociedade no momento. Por exemplo, impostos, bolsa de valores, crise econômica, casamento gay, criminalidade, aborto, etc, etc. Pergunte o seguinte: eu sei a origem social e histórica de cada uma dessas questões? Ou seja, eu conheço os projetos de engenharia social que transformaram esses problemas em focos de interesse público? Ou não tenho a menor ideia de quem foi que trouxe o problema e por que que o trouxe? Por exemplo, eu vi no último número da Foreign Affairs, que é a revista do CFR, Council on Foreign Relations, um artigo sob o título O Primado da Economia. Ora, eu acho que hoje praticamente não existe nenhum analista político na grande mídia mundial que não acredite que a economia determina tudo. E que não comece as suas análises sempre sobre a base dos dados econômicos que estão em questão. Você acha que isso é assim naturalmente? Que as pessoas começaram a raciocinar sobre isto porque é natural raciocinar assim? Se fosse natural raciocinar assim, seriam todos marxistas. No entanto, quando apareceu o marxismo, entre 1844 e 1880, mais ou menos, que foi o período de publicação das obras de Marx, a reação geral do Ocidente foi negar o primado da economia. Mesmo porque o próprio Marx, que por um lado afirmava o primado da economia, por outro lado, ele nunca soube dizer qual era realmente, vamos dizer, a extensão, o peso efetivo desse primado na produção dos acontecimentos. O máximo que ele disse foi o seguinte: o curso da história é determinado em última instância pelo fator econômico. Quer dizer, existem outros fatores. Mas onde é a última instância? Ele jamais disse. Ou seja, Marx não forneceu um critério para você distinguir quando o fator econômico é o que pesa decisivamente e quando ele é um elemento secundário. E existem outros elementos que o antecedem. Tá certo? Eu, pessoalmente, estou convicto, e outro dia eu posso dar uma aula sobre isso, de que o fator econômico jamais é o principal. Nunca, nunca, nunca, nunca pode ser. Porque a economia é um fruto da ação humana. Tudo que se produz foi produzido por alguém. Mesmo aquilo que nos é dado pela natureza precisa ser colhido. Tá certo? E a ação humana não pode ser determinada diretamente, jamais pode ser determinada diretamente por um fator econômico, Porque você só pode agir perante uma situação econômica que você compreenda, do qual você saiba alguma coisa. Né? Então, qualquer ação na esfera da economia passa pela consciência humana. Ou seja, você reage não à situação econômica objetiva, mas àquilo que você entende dela. Né? E o modo de você entendê-la, por sua vez, não pode ser determinado pela própria economia, porque senão todos os pensamentos humanos seriam traslados direto da situação econômica. Ou seja, todos nós seríamos analistas econômicos perfeitos e todas as decisões econômicas seriam acertadas. Note bem, se a ação humana reflete o estado objetivo da economia, ela se adapta a esse estado perfeitamente e é uma ação eficaz sempre. Por que isso não acontece? É porque o conteúdo das nossas representações do estado de coisas na economia não reflete só a própria economia, mas milhões de outros fatores que estão em jogo na nossa mente. Esperanças, valores, temores, regras morais, etc, etc. Até a linguagem. Tá certo? Então, isso quer dizer que nunca a situação econômica por si causa nada. Por exemplo, quando o pessoal aí no Brasil, todo mundo está convencido de que a miséria causa o banditismo. Eu digo, é possível que o simples fato do sujeito estar pobre o transforme num criminoso? Eu digo, isso é absolutamente impossível. Por quê? Se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos automaticamente. Se todos não são, isso significa que não é a situação econômica que está determinando as suas ações diretamente. Então, para que a pobreza se transforme em uma causa de criminalidade, é necessário que o indivíduo interprete esta situação econômica como um bom motivo para ele se tornar um criminoso. Ou seja, da situação econômica até a ação humana, existe uma série de filtros. Não é isso? E, como a maioria dos pobres não é criminosa de maneira alguma, então entendemos que isso. A situação econômica não foi o que determinou as ações do criminoso. Isso me parece a coisa mais óbvia do mundo. Né? Mais ainda, a pobreza coloca nas mãos do pobre todos os instrumentos necessários à prática do crime. Por exemplo, a pobreza pode lhe dar um revólver carregado de balas? Você imagina, por exemplo, um sujeito que viva no nível da miséria? Quanto tempo ele precisaria economizar para ele comprar um revólver no mercado negro? 2 ou 3 anos. Economizando aí, sei lá, R$10 por mês, se conseguisse. Para depois comprar uma arma por 300, 400, 500 reais. Então, quer dizer, a pobreza nem lhe sugere o crime e nem lhe dá os instrumentos para praticá-lo. Então, é evidente que existe a interferência de outros fatores que são muito mais decisivos. Né? Acontece que a explicação econômica surge tão naturalmente na cabeça das pessoas. Né? Que praticamente todos os analistas políticos do mundo começam pela avaliação do estado econômico das nações para saber o que elas vão fazer em seguida. De como foi possível que esta chave mágica de todos os problemas, que é a economia, dominasse todas as consciências ao ponto de todo mundo estar, de uma maneira ou de outra, convicto do primado da economia, quando existem tantos fatores que a desmentem, Isto é efeito da engenharia social. Quer dizer, desviar as atenções, vamos dizer, de outros fatores para concentrar na economia. Por exemplo, as vantagens econômicas do aborto. Não são alegados o tempo todo? A minha mulher está tendo na internet uma discussão com uma amiga nossa, uma pessoa muito querida e tal, mas que acredita nas vantagens econômicas e sociais do aborto. Então, a Roxane colocou o seguinte argumento. Olha, todo o problema consiste em saber se o ato do aborto é um homicídio ou não. Ou seja, o aborto se tornaria legítimo se você tivesse razões suficientes para crer que o feto não é um ser humano. Então pode-se perguntar ao abortista, você tem certeza absoluta de que o feto não é um ser humano e de que, portanto, matá-lo não é um homicídio? Dificilmente um abortista dirá, tenho certeza absoluta. Porque se ele disser que tem, então ele precisará oferecer provas e não tem, então será apenas uma matéria de decisão arbitrária e não uma certeza. Ou seja, no próprio ato de afirmar a certeza, ele mostraria que não tem certeza nenhuma. Então, toda vez que a Rochelle repete esse argumento, a pessoa responde outras coisas. Não, mas o aborto diminui a criminalidade. Não, mas o aborto é necessário, porque as coitadas mulherzinhas acabam fazendo aborto ilegal, etc, etc. Ou seja, são argumentos de racionalidade econômico-social que fogem à discussão do problema moral central. A naturalidade com que hoje se passa da discussão moral para a discussão econômica, econômico-social, ela mesma foi resultado de imensos empreendimentos de engenharia social. No caso, feito sobretudo através da mídia, que vai deslocando as discussões para o campo econômico, cada vez mais, ao ponto que as pessoas acham natural entrar com argumentos de racionalidade econômico-social, encobrindo o significado moral das questões. Então, isso tudo resulta num processo que o grande sociólogo russo-americano Pitirim Sorokin denominou desmoralização da sociedade. Desmoralização significa a neutralização da moral, a eliminação da moral da lista dos fatores que presidem a conduta humana e a representação que os seres humanos têm da realidade. Então, isso quer dizer que na análise de todos os problemas, em todas as tomadas de posição, o fator que vem primeiro é econômico-social. E os argumentos de ordem moral acabam se tornando tão deslocados que o simples fato de você alegá-los pode ser tomado como uma irresponsabilidade. Por exemplo, o sujeito pode mostrar que as vantagens sociais do aborto são tão majestosas que é uma irresponsabilidade você alegar a condição humana do feto. Você está prejudicando a vida de milhões de pessoas? Note que este tipo de alegação encobre não somente o fator moral em jogo, mas o próprio princípio de racionalidade que deve presidir a ordem dos argumentos. Porque se você aceita que as vantagens econômico-sociais devem prevalecer sobre as considerações no caso do aborto, então elas deveriam prevalecer em outros casos também. Então nós poderíamos alegar as imensas vantagens sociais do narcotráfico, como aliás se alega realmente para justificar a legalização do narcotráfico. Em última análise, se pode até alegar o crime como um fator de controle populacional. E assim por diante. Então daí o fator moral desapareceu completamente da órbita dos fatores em discussão. Porém, o apelo ao sentimento moral continua por baixo de toda essa discussão. Porque o indivíduo que alega que se você apelar ao argumento moral, tá certo? Contra o aborto, você está proclamando uma tese que é socialmente prejudicial, ele está apelando ao sentimento moral. Sentimento moral que ele dirá que a vantagem para o maior número é mais importante do que a preservação da vida de meia dúzia de fetos. Então, isto exemplifica aquilo que eu disse no começo. Quer dizer, nós dizemos que existe uma confusão letal na esfera dos valores, quando os argumentos usados com relação a casos particulares desmentem os próprios princípios que os fundamentam. E, portanto, raciocinar contra o próprio raciocínio, né? Raciocinar contra a racionalidade se transformou numa obrigação. É isso. Ora, da onde surge, quer dizer, a concentração das discussões no fator econômico-social e na racionalidade utilitária para o conjunto da sociedade? É evidente que isso tem a ver com o desenvolvimento da ciência e da técnica e com a ideia de que, através da ciência e da técnica, nós dominamos o meio terrestre, né, para a consecução dos objetivos que nos sejam vantajosos. Isso nós, algumas aulas atrás, estudamos aí o René Descartes e vimos que a base de toda esta, vamos dizer, esta revolução científica que houve na entrada da modernidade, não foi propriamente a proclamação de um novo paradigma cognitivo, mas uma transferência do eixo da discussão desde o aspecto cognitivo para o aspecto do domínio técnico e das vantagens práticas. Ou seja, o argumento fundamental em favor das novas ciências não era a sua racionalidade ou seu fundamento cognitivo, mas a sua utilidade para a ciência técnica e, portanto, para toda a sociedade. Mais tarde, essa transferência seria assumida, vamos dizer, conscientemente no pragmatismo. Para o pragmatismo, o conceito de verdade e falsidade não se aplica, vamos dizer, à descrição objetiva dos fatos, mas às vantagens a ser obtidas mediante a ideia proposta, quer dizer, ela não tem que provar que é verdadeira, ela tem que provar que é útil. Tá certo? Nós podemos aqui usar até a terminologia do Benedetto Croce, né, que diz que as quatro grandes dimensões do espírito humano são a estética, a ética, a economia e a lógica, que dizem respeito à apreensão dos valores do belo, do bem, do útil e do verdadeiro. Então, quer dizer, usando os termos do Croce, e sem precisar discutir particularmente a filosofia do Croce para estes fins, o que nós vemos é que a discussão é progressivamente retirada do âmbito da ética e da lógica para o âmbito da econômica, como ele chama. Quer dizer, econômica, ele usa esse termo econômica para dizer que ele não está se referindo somente à economia stricto sensu, mas a todo o raciocínio de utilidade prática. Um café. Esse aqui está frio. Como essa transformação foi facilitada e incentivada, provocada pelo papel cada vez maior que a ciência e a técnica foram desempenhando na sociedade, aí se introduz uma nuance que, na verdade, é a coisa fundamental. O âmbito no qual a ciência técnica pode atuar é, com toda evidência, apenas o âmbito da experiência sensível humana, experiência terrestre. E tudo mais que fique fora disso é relegado ao âmbito da crença e da imaginação. Ou seja, o que quer que esteja para além da experiência terrestre, corporal, acessível aos sentidos, não é objeto de conhecimento, mas pode ser objeto de imaginação, de crença e até de afeição. Quer dizer, todo o seu direito de imaginar a existência de um Deus, de céu e inferno, de anjos, de demônios, etc, etc. Mas isso faz parte apenas da imaginação. Então, sai da esfera cognitiva. Portanto, sai da esfera daquilo que pode ser discutido publicamente com base na razão. Você vê que, embora toda essa modalidade de discussão ela desminta completamente a própria estrutura da razão humana, a razão, como valor socialmente acreditado, continua sendo uma autoridade a qual você apela. Ou seja, você apela à razão, justa a autoridade da razão, no momento mesmo em que você está demolindo os fundamentos da razão. Então, quer dizer, a razão deixa de ser, vamos dizer, a ordem do pensamento, a ordem do conhecimento, e se torna um símbolo de prestígio e de autoridade social. Apenas. É claro que nesse momento, entre outras coisas, a ciência se destrói a si mesma, e a partir daí vem, desde os anos 50, 60, uma epidemia de fraudes científicas como jamais se viu no mundo. Não é isso? Então, significa que o próprio apelo à ciência ele vai perdendo credibilidade, né, na medida em que a classe científica que representa o valor da ciência, né, se revela ser, às vezes, um bando de vigaristas. Ainda assim, as pessoas acreditam fazendo o valor da ciência como ideal científico. Quer dizer, embora a classe científica não mereça credibilidade, ainda acreditamos na ciência como ideal cognitivo. Mas durante quanto tempo nós conseguiremos acreditar num ideal que não tem representação terrestre? A ciência como ideal se torna tão etérea quanto a ideia de Deus mesmo. É? Se você considera, uma coisa é a ciência que se pratica efetivamente nos laboratórios, nas universidades, etc, etc, etc. Outra coisa é o ideal de ciência. Como esse ideal de ciência não se encarna, né, terrestremente nas ações daqueles que a representam, então continua sendo apenas um ideal, é uma forma platônica, né? Muito bem, mas a limitação das discussões publicamente legítimas à esfera do terrestre e do imediato tem como consequência a proibição social de levar em conta a imortalidade humana. No entanto, esta imortalidade humana, vamos dizer, é a única alternativa viável diante daquelas descobertas científicas que eu mesmo mostrei a vocês uns anos atrás. Existem provas da imortalidade? Não. Provas positivas da imortalidade? Não. Mas existem provas cabais de que a consciência humana, incluindo consciência, não apenas como órgão pensante, mas o próprio senso de identidade das pessoas, não depende absolutamente do corpo e não pode ser extinta com a morte do corpo. Quanto tempo nós vamos durar depois disso, não sei. Isto, de fato, não há meio de provar cientificamente. Porém, se nós temos a certeza cabal de que a consciência e a identidade humana são independentes do corpo, existem fora dele, existem para além da duração dele, então, tudo que a ciência poderia dizer a respeito, ela já disse. A partir daí, nós podemos continuar raciocinando e tirar desse fato, que já está tão abundantemente comprovado, que eu me recuso a discuti-lo, ou seja, aí já tem, vamos dizer, os casos são tantos e tantos e tantos e tantos, que não cabe mais discussão. Então, nós podemos examinar algumas consequências incontornáveis desses fatos. E nessa consequência, ao raciocinar na sua consequência incontornáveis, nós vamos estar raciocinando dentro de uma esfera de certeza absoluta, ou pelo menos de elevadíssima probabilidade, contra a qual ninguém poderá alegar nada de racional. Parênteses. Eu já disse para você que nesses casos de relatos, de experiências em estado de semelhante à morte, de cessação da atividade cerebral e cardíaca, existem dois tipos de narrativas. Existem narrativas sobre o que o sujeito viu no além. Aquela história de que toda a vida dele passa rapidamente pela sua consciência, de que ele entende a totalidade do rumo da sua vida, de que ele encontra pessoas e depois tem uma luz que o atrai. Tudo isso são relatos, né, sobre o estado em que o indivíduo entra depois da morte. Porém, existe outros tipos de relato. Existe o relato sobre o que ele viu no próprio ambiente terrestre imediatamente acessível. E nesses casos, o indivíduo vê não apenas tudo o que está se passando no ambiente onde ele está, como o que está se passando para além do que ele poderia perceber com os seus olhos, ouvidos e tato se estivesse acordado e vivo. Ele enxerga o que se passa na casa vizinha, no quarto vizinho, na outra rua, e tudo isso é verificável. Os relatos sobre o além não são verificáveis. A mera coincidência de que quase todos relatem a mesma, esquematicamente a mesma coisa, indica apenas que todos eles viram a mesma coisa. Mas não há meio de conferir. Porém, os dados sensíveis que o indivíduo apreendeu para além do círculo do que ele poderia perceber se estivesse vivo e acordado, esses são todos verificáveis. E a massa desses fatos é tão grande, que o simples fato de, vamos dizer, presumir que a consciência está ligada ao corpo já é indefensável sob todos os aspectos. Então, vamos partir deste fato, sabendo que nós não temos como escapar dele. Muito bem, então a consciência não é produzida pelo corpo, não depende dele e sobrevive para além dele. Ponto final. Vamos tirar algumas consequências desse fato, raciocinando apenas na base da consequência que são absolutamente incontornáveis. Como o indivíduo nessas condições, ele enxerga o seu próprio corpo desde fora e desde cima, e como por outro lado já sabemos que a consciência não está no corpo, nós podemos concluir, muito bem, a consciência não está no corpo, mas o corpo está na consciência. O corpo é um dos inumeráveis dados de consciência que nós temos. Portanto, longe de você poder explicar a totalidade dos seus estados de consciência pelo estudo do corpo, é o corpo que passa a ser um dentre inúmeros dados de consciência. Se a consciência, no sentido, vamos dizer, não no sentido, é claro que quando nós falamos de consciência após a morte, nós não estamos nos referindo apenas ao uso que nós fazemos da palavra consciência normalmente na esfera corporal, tá certo? Nós estamos nos referindo, vamos dizer, à própria identidade, autoconsciência, senso de individualidade substantiva do indivíduo. Se elas pervivem após a morte, então nós podemos comparar isso com outro fato que nos é conhecido e no qual eu já insisti algumas aulas atrás. Na nossa vida terrestre, Todas as percepções que nós temos são transitórias, intermitentes e de curtíssima duração. Absolutamente todas. Ou seja, se nós tivéssemos somente o material dos sentidos, nós não apenas não teríamos noção nenhuma de conjunto da realidade, mas não teríamos noção do conjunto das nossas próprias pessoas. Não seria possível criar, a partir de tantos indícios fragmentários, um senso de identidade pessoal. Ou seja, todas as tentativas de explicar a consciência de identidade pessoal como síntese de impressões particulares falham miseravelmente. Então, dizemos o seguinte, que por baixo, eu no curso da imortalidade, eu distingui, nós chamamos de eu em quatro faixas, não é isso? Que é, vamos dizer, o eu presencial, quer dizer, aquele eu que está tendo estas sensações agora, não é isso? O eu social, que é aquilo que nós sabemos, que os outros sabem a nosso respeito, e que nos serve de referência na nossa convivência social, não é isso? Por exemplo, se eu tenho uma convivência íntima com certa pessoa, ela sabe a meu respeito coisas que os outros não sabem, e portanto não adianta falar dessas coisas para um terceiro, que ele não vai saber do que eu estou falando. Então isso aí é o eu social. Embaixo você tem o eu histórico, que é aquilo da sua autobiografia, aquilo que você recorda. Mas tudo isso seria impossível se não houvesse por baixo dele um eu substancial, quer dizer, uma entidade real, que você pode inclusive desconhecer por completo, mas que ela tem que estar presente, né, para que os outros eus sejam possíveis. Com toda evidência, é este eu substancial que sobrevive após a morte. Tanto que após a morte o indivíduo fica sabendo muita coisa que ele não sabia em vida, até a respeito dele mesmo. E muito mais ainda a respeito do ambiente físico. Enquanto nós estamos vivos, nós só podemos ver aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos no ambiente imediato. Por exemplo, nós não temos visão de raio-x para saber o que se passa no quarto vizinho. Mas uma vez que o sujeito morre, ele sabe o que se passa neste quarto, e no quarto vizinho, e no outro, e na outra casa, e assim por diante. De tal modo que não seria arriscado dizer que para onde este indivíduo, após a morte, dirija a sua atenção, ele ali obterá a informação objetiva necessária. Mesmo que os objetos aos quais ele dirigiu a atenção estejam totalmente fora do seu alcance corporal. Nós sabemos que no estado terrestre corporal, nós podemos dirigir a nossa atenção aos elementos que estão fisicamente presentes, mas se dirigirmos a atenção a um elemento ausente, nós não teremos mais percepção, teremos apenas imaginação. Neste estado, após a morte, o abismo entre imaginação e percepção fica anulado. É como se nós disséssemos que o indivíduo não está limitado mais à sua esfera subjetiva. Ele tem um senso de identidade ainda, portanto, ele é uma pessoa e não as outras. Ele não se transforma magicamente em Deus, tendo, portanto, uma visão universal e abrangente. Ele não tem consciência de tudo ao mesmo tempo. Ele continua vivendo dentro de alguma temporalidade. Ele tem ainda uma história que ele pode contar. E ele está limitado, de certo modo, a essa história. Porém, não há mais a limitação espaço-temporal. Ora, as condições que definem a vida terrestre são o espaço, o tempo e a quantidade. Ora, dessas três, só sobra no estado de vida após a morte a quantidade. Você continua sendo um e não dois. Mas não há mais o limite de espaço e de tempo. Você pode transitar no espaço e no tempo livremente. Isso é confirmado pelas milhares e milhares e milhares de experiências. Então, se você não tem mais o limite do espaço e do tempo, embora você continue limitado à sua individualidade, que continue sendo apenas você mesmo, isso significa que se abre dentro de você uma esfera de conhecimento absolutamente ilimitado, que depende apenas, vamos dizer, da direção aonde você coloca a sua atenção. Para onde você olha, você fica sabendo alguma coisa. Ou seja, você fica sabendo tudo o que você quer saber, mas não tudo ao mesmo tempo. Então é por isso que nós podemos falar de uma vida após a morte. Uma vida humana, não uma vida divina. Você não se transformou em Deus, você não é eterno. Existem três tipos de coisas. Existem as coisas temporais, que têm um começo e um fim. Existem as coisas eternas, que não têm começo nem fim. E existe o terceiro tipo de coisa, que é o ser humano, que tem começo, mas não tem fim. Então, uma espécie sui generis, evidentemente, que não está limitada às condições do espaço-tempo terrestre, mas também não tem aquela onipotência divina, aquela onipresença acima de todos os tempos e lugares. Então, tudo isso é o estado no qual você entra. Então, logo você morre. Ora, é fácil você ver que a totalidade da experiência humana terrestre se tornou acessível a você. Não somente a sua, mas também a dos outros. Você vê as coisas não somente no lugar onde o seu corpo está. Você está vendo o seu corpo está deitado ali na cama do hospital. Né? Ou talvez já enterrado. E você está sabendo aquilo e está sabendo milhares de outras coisas ao mesmo tempo. Então, se a consciência não está no corpo, mas o corpo é um elemento da consciência, note bem que ele é um elemento muito pequeno dentro dessa consciência. Você tem o corpo e você tem a totalidade daquilo que é acessível àquela consciência. O conjunto do que é acessível é o conteúdo dessa consciência. E esse conteúdo se incorpora naturalmente à sua identidade. Quando eu sei alguma coisa, sou eu que sei. Pelo fato de eu saber, o vizinho não fica sabendo necessariamente. Nisso. E embora nós possamos conjeturar que nesse estado de vida após a morte haja uma certa interpenetração das consciências, essa interpenetração não é total, por quê? Porque nós sabemos que o indivíduo conserva o seu senso de identidade. Ele sabe que ele é ele e não o outro. Coisa que o outro não pode saber. O outro não pode saber que ele é eu, porque ele de fato não é eu. Hein? Ele é apenas ele. Então, nesse sentido, nós sabemos que todo o mundo da corporalidade é apenas um elemento dentro da consciência, de um indivíduo. E é este mundo da corporalidade que, após a morte, parece tão pequeno que constitui, na nossa vida, o universo das chamadas ciências e técnicas e o âmbito, por excelência, do cálculo de racionalidade econômica. Isso quer dizer que todo este cálculo está baseado nos dados que nós sabemos sobre um pequeno fragmento da vida humana. E baseado também na ignorância da totalidade, né, da verdadeira estrutura humana. Então, vocês entendem que todo este imenso esforço, vamos dizer, de engenharia social para centralizar a pessoa, para fechá-las dentro do ambiente terrestre, é uma mutilação cognitiva monstruosa. E é uma espécie de compromisso de vida e morte com a ignorância. E é dentro disso que nós estamos vivendo. Eu afirmei no começo que isto é mais, vamos dizer, visível no Brasil do que em outros lugares, pelo fato de que, vamos dizer, a história mental do Brasil é muito descontínua. Aquilo que se faz numa geração é completamente ignorado na outra. Então você não tem uma tradição cultural, você não tem elementos tradicionais aos quais você se apegar, o que torna todo mundo muito vulnerável a qualquer nova campanha de engenharia social que se lance. No Brasil você cria uma moda em 5 minutos. Não há resistência. Quer dizer, as pessoas aceitam que aquilo que foi inventado ontem, do dia para a noite, se torna certeza absoluta, como se tivesse sido assim desde a aurora dos tempos. Não é isso? Em outros países a coisa não pega tão fácil assim. Você vê a resistência obstinada que os americanos oferecem a essas coisas. Pode vir quantas campanhas de engenharia social você queira, os caras não vão se convencer nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Ao passo que no Brasil, mesmo as pessoas que estão, por exemplo, que são seguidoras de alguma religião, eles aceitam essas coisas com uma facilidade impressionante. Não como crença consciente, mas como reação espontânea. Então, reação que às vezes se expressa, não ativamente, mas se expressa pela passividade, pela ausência de resposta a certas situações. Vejam vocês, outro dia o Ministério Público Federal lançou um processo contra esse apresentador de televisão, o tal do Datena, porque o Datena disse que o ateísmo é uma causa de maldade, criminalidade, sem fim. Então, daí, ele foi processado por estar ofendendo os ateus. Ora, a coisa mais evidente do mundo é que o ateísmo militante no século XX matou mais gente do que todas as guerras de religião do universo inteiro, desde a aurora dos tempos até hoje. Isso aí está mais do que comprovado, então, o que o Datena disse é uma coisa mais óbvia. Mas por que que o Ministério Público processa o indivíduo por ofensa ao ateísmo, que não é sequer uma entidade organizada, que não tem existência jurídica, e não processa ninguém por ofensa à religião, que é uma entidade organizada, que tem uma existência? Por quê? Porque se supõe que se a religião é uma entidade organizada, ela deveria reagir. O Ministério Público não vai assumir a defesa de quem pode se defender a si mesmo. Então, quantas vezes nos últimos anos vocês não viram ofensas brutais à religião? Milhares e milhares e milhares. Isso nunca dá um processo. Por quê? Porque as pessoas que representam a religião, vamos dizer, elas estão intimidadas. Intimidadas pelo quê? O que aconteceria a elas de mal se elas processassem que ofendessem a religião? Não aconteceria absolutamente nada. O máximo que poderia acontecer é elas ganhar uma indenização do outro. Ou seja, não há risco nenhum. Mas há um temor psicológico profundo que já foi introjetado. É o medo que as pessoas têm de estar fora do círculo daquilo que é considerado decente e admissível. Curioso que, embora a maioria da população seja ainda religiosa, o religioso teme que se ele reagir em defesa da sua religião, ele vai estar deslocado do meio. Isso quer dizer, por que que uma minoria tão pequena, de repente, aparece na consciência da maioria, como se fosse ela a maioria? Isso é a mágica da engenharia social. E da engenharia social faz parte uma regra fundamental. Não se trata de lançar uma discussão. Trata-se de impor uma mudança de comportamento do dia para a noite. E todos os trouxas caem nisso, e a sociedade é constituída eminentemente de trouxas. Agora, nós que somos estudiosos, nós que queremos ter consciência do ambiente social histórico em que estamos, para poder, inclusive, atuar criticamente nele e restaurar um mínimo de sanidade, nós não temos direito de cair nisso. Nós temos que saber que a minoria é minoria e temos que saber que um blefe é um blefe. E o blefe talvez seja um instrumento mais poderoso da engenharia social. Porque do dia para a noite leva as pessoas a acreditarem que todo mundo pensa assim ou assado, quando na verdade todo mundo continua pensando o contrário daquilo. Então, sobretudo nós que estamos conscientes de toda essa questão da imortalidade, e que, embora sabendo muito pouco a respeito da imortalidade, nós sabemos que somente ela dá a verdadeira escala da existência humana, e que isso não é matéria de crença de maneira alguma, que se existe algo que pode ser dito um fato, é este fato, vamos dizer, da pervivência da consciência após a morte do corpo. Nós que estamos conscientes disso, nós nunca podemos consentir que a nossa mente, que a nossa inteligência seja presa dentro desta redoma do pensamento terrestrializado. Nós temos que quebrar isso o tempo todo. Mais ainda, a simples descoberta da imortalidade é suficiente para libertar a pessoa de 90% desses medos, temores e preconceitos, né? Porque tudo isso, de repente, fica tão pequeno. Então, eu creio que a maior ameaça, vamos dizer, às forças que hoje dominam as consciências na base da engenharia social e dos agentes de transformação, é a consciência de imortalidade. Eu acredito que esta é a verdade mais subversiva do mundo. E por isso que eu tenho insistido tanto em associar uma coisa com a outra. Quer dizer, esses fenômenos, vamos dizer, de história social, cultural que a gente analisa, têm que ser vistos na escala da imortalidade, ou então você está caindo, vamos dizer, no mesmo truque, né, de se aprisionar dentro de uma escala onde a mentira passa a ser verdade, a verdade passa a ser mentira. Né? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Eu queria primeiro retificar o que eu disse aqui sobre a conferência do Ângelo Monteiro. Ninguém precisa estar em Curitiba para assisti-la, dá para assistir pela internet. Mas é necessário que se inscrevam antes. Eu acho que muito pouca gente está sabendo isso, eu mesmo acabei de saber agora. Eu anunciei várias vezes as conferências pelo Trollspeak e nunca avisei disso. Então as pessoas naturalmente que estão fora de Curitiba estão achando que elas estão fora do páreo. Não estão. Você pode assistir ao vivo em tempo real pela internet, mas precisa se inscrever. Então, por favor, aqueles que estão fora de Curitiba, inscrevam-se. Né? Também queria dar aqui o aviso do falecimento de um colega nosso, Carlos Correia. O André Gornum manda aqui esta mensagem. Ao chegar ontem de viagem, recebi a triste notícia do falecimento do meu grande amigo Carlos Correia, integrante do grupo de estudos sobre assuntos estratégicos. Conheci o Carlos em 1996, no Rio de Janeiro, quando tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Nesses quase 15 anos de amizade, Carlos se mostrou uma daquelas poucas pessoas insubstituíveis que conhecemos ao longo de nossas vidas. De fortes convicções e valores morais, Carlos nunca procurou os atalhos, sempre trilhou os caminhos quais acreditava de forma exemplar. Foi o Carlos que me abriu os olhos, assim como de outros amigos, para a forma que a nossa sociedade estava sendo manipulada e corroída de seus mais importantes valores morais de forma deliberada pelos agentes da esquerda ao longo dos últimos anos. Foi ele que me indicou as notas do Trotsky, assim como insistiu para que ingressasse no seminário de filosofia. Tínhamos planos conjuntos de estudo que, lamentavelmente, foram interrompidos. Carlos foi um grande admirador do professor Olavo de Carvalho. Seguramente as leituras e aulas do seminário ofereceram enorme conforto ao longo de seus últimos anos. Sem dúvida nenhuma, posso afirmar que Carlos foi uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Nos nossos almoços quase semanais, tive a oportunidade de debater diversos temas que a maioria das pessoas simplesmente ignora, seja por ter uma visão egoísta de curto prazo, seja por ignorância mesmo. Carlos saiu para caminhar no domingo e, perto de sua casa, foi vítima de um infarto fulminante aos 38 anos de idade. Deixou sua esposa Márcia e uma legião de amigos fiéis inconformados. Temos a certeza de que esse momento ele está descansando na paz eterna junto a Deus e os justos. Então, não fiquem inconformados. Né? Vocês orem pela alma dele, porque seguramente ele também está orando pela nossa neste momento. Olha, como já ficou muito tarde hoje, eu vou me esquivar de responder a várias perguntas. Só queria dar aqui mais alguns avisos que me foram enviados. Por exemplo, Jaime Neto informa: na biblioteca da Universidade Federal Juiz de Fora há um exemplar em espanhol do Tratado de Psicologia Geral de Maurice Padine. Num primeiro momento, eu enviaria a cópia para quem pedisse. No entanto, devido à grande demanda que deve ocorrer, pensei melhor em disponibilizar em PDF. Perfeito. Para isso, espero que o senhor Azul avise que o PDF ainda não está pronto e, quando estiver, divulgarei no site do seminário. Muito obrigado, Jaime. Este é um livro absolutamente indispensável, um dos grandes livros de psicologia do século XX. Aqui também há um outro aviso do Adriano Leite. Quem não conseguiu na última vez comprar a coleção História da Literatura Ocidental do Carpo por R$200 no site do Senado Federal, terá novas chances, pois o site acaba de abrir novamente para compras e com impressão com um número limitado de exemplares. Também aqui o Adriano pergunta se os livros do Junito Brandão são uma fonte confiável sobre mitologia greco-romana. São uma fonte confiável, independente das interpretações que ele faça. Mas, em geral, o pessoal gosta, mais usado ainda é o livro do Thomas Bulfinch, Mitologia Geral, que também é uma fonte confiável. Acho que não há problema com as interpretações freudianas e junguianas que o Junito faz. Esqueça. Pegue apenas os relatos e interprete à sua maneira. Deixa eu ver o que mais. Eu vou responder a uma outra pergunta do próprio Adriano Leite. Baseado na aula de hoje sobre a inclinação do centro próprio de autoridade intelectual e racional para uma entidade exterior, queria dizer, penso que para podermos, por exemplo, ouvir o senhor, temos de acreditar antes de saber ou não ocorrerá aprendizado, certo? Não, errado. Você tem que acreditar na minha integridade e honestidade, senão você não tem por que me ouvir. Mas você não tem que acreditar previamente no conteúdo do que quer que eu vá dizer. Não é isso? Senão, não haveria nenhuma possibilidade de você desenvolver o seu esforço racional próprio. Mas, na verdade, toda relação educativa, seja de professor-aluno, seja de pai para filho, é no sentido de, vamos dizer, propiciar os elementos para que você prossiga independentemente. Nenhum pai cria o filho no sentido de mantê-lo, né, amarrado à sua autoridade pelo resto dos dias. Isso aí seria uma monstruosidade. Então, quer dizer, o coeficiente de obediência no começo é baseado apenas na confiança pessoal. Mas, gradativamente, isso tem que ser convertido, vamos dizer, em razões e convicção pessoal. Né? Eu creio que tudo que eu expliquei aqui até agora, eu jamais apelei à fé de quem quer que fosse. Né? Nem mesmo a fé religiosa, quanto mais a fé na minha pessoa, pô, a qual me falha constantemente. Então, toda vez que eu acredito em mim, né, eu acabo me dando mal. Quer dizer, não tem que acreditar em mim, você tem que buscar a verdade. Né? Agora, a confiabilidade moral é outra coisa. Né? Sem ela, se o senhor acha que o professor é um vigarista, né, batedor de carteira, então não se inscreva no curso dele. Agora, se acha que o sujeito é honesto, nem por isso... Quer dizer que tudo que o professor vai dizer vai ser absolutamente verdadeiro? Fala, não, em primeiro lugar, existem as gradações de credibilidade das que eu mesmo acabei de falar. Eu sempre procuro expor qual é a gradação de credibilidade do que eu estou falando. Não é isso? E diferenciar. Né? Às vezes, nós podemos dar, vamos dizer, falar uma obviedade universal, às vezes podemos falar, vamos dizer, uma simples verdade científica razoável, às vezes podemos dar uma mera opinião. E às vezes podemos especular imaginativamente, todo mundo pode fazer isso. Na verdade, é o que eu estou ensinando vocês a transitar entre esses quatro níveis. Né? Isso é a única pretensão que eu tenho. Muito bem, vamos ver. Olha, eu acho que está muito tarde aí. Aqui o Beto Moraes, vou responder mais uma que dá para responder rapidinho. Todas as experiências similares à morte não têm a característica fundamental da mesma, a sua irreversibilidade. Todos voltaram para contar suas experiências. O que garante que esse estado de consciência para a morte seja estável e durável quando a morte de fato se estabelecer? Nada garante. Nada garante. Eu tirei as minhas conclusões apenas da existência deste estado. Senão eu teria falado que, teria dito que existem provas da imortalidade. Eu falei, isso não prova a imortalidade, mas isto prova que a objeção materialista é totalmente inválida. Isto prova a independência entre consciência, identidade corporal, identidade pessoal e o corpo. Então isso aí podemos tomar como um fato estabelecido e raciocinamos a partir daí. Quer dizer, não precisei realmente apelar à ideia da duração ilimitada da vida após a morte. Não entrei nessa cogitação. Podemos abordar isso numa outra aula. Mas, em princípio, me parece o seguinte, que como toda a concepção tecnocientífica é baseada na territorialização, ela não tem nada a dizer sobre a vida após a morte. Tá certo? Acontece que, pelo próprio desenvolvimento das pesquisas, ela chega até uma conclusão que estoura o seu próprio referencial inteirinho. Então, o que ela pode fazer a partir daí? Pode varrer o fato para baixo do tapete, né? Reconhecê-lo em privado e silenciar sobre ele em público. Negá-lo em público não pode. Tá certo? Então, é mais do que justo que, não havendo na literatura científica nada que possa nos esclarecer quanto a esse ponto, a gente busque outras fontes. Não é isso? E daí, os escritos sacros, as mensagens dos santos e profetas, é um material valiosíssimo. E o simples fato de que praticamente todas as culturas humanas acreditaram em alguma imortalidade, se nós temos, por um lado, a prova cabal de que a consciência não depende do corpo, e por outro lado, existe uma experiência universal que fala a respeito da imortalidade, então a tese da imortalidade deixa de ser apenas uma opinião e passa a ter uma razoabilidade tão grande quanto qualquer verificação científica. Quer dizer, nós estamos no campo do razoável. Não temos a prova, mas temos a razoabilidade. Agora, com relação à a mera independência de consciência e corpo, aí não é razoabilidade, aí é certeza. Porque bastaria ter acontecido uma única vez, eu digo a questão do, vamos dizer, o exemplum in contrario. Toda regra que se pretende universal, toda afirmativa que se pretende universal, é derrubada automaticamente com a exibição de um único exemplo in contrario. Mas aí nós temos milhares e milhares e milhares de exemplos, então... Esta tese, vai dizer, a consciência está no corpo, depende do corpo, é produto do corpo, isso está, acabou. Não é mais para ser levado em conta. Ou seja, isso não é algo que nós achamos, é algo que nós sabemos. Se esta vida se prolonga depois, então, não temos a menor ideia. Como é que eu poderia ter a prova da duração ilimitada de alguma coisa? Uma prova experimental da duração ilimitada, só eu mesmo sendo ilimitado. Então parece que aí esbarramos, onde o nosso conhecimento experimental esbarra num limite. Mas o fim do conhecimento experimental não é o fim do conhecimento racional. Não é isso? Vocês não aprenderam aritmética elementar? Quando o professor disse para vocês que 1 mais 1 é igual a 2, quantos testes experimentais vocês fizeram? Nenhum, né? Porque eles estão no campo da racionalidade pura e não no campo da experiência. Então, as análises que eu fiz aqui, a partir desse dado, fazem parte do campo da racionalidade, quer dizer, são exigências lógicas intrínsecas ao próprio fato que foi colocado. E elas não dependem de verificação experimental. Não é isto? Então, vamos por hoje parar por aqui. Eu tenho algumas perguntas muito boas aqui, eu vou responder na próxima. Tá bem? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.